Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio, serei seu apresentador. É, quinta-feira, 29 de setembro de 2016, e sem mais delongas, vamos às apresentações da bancada. Ao meu lado direito está ele, Matheus Veloso. Boa noite, Matheus, e qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, querido ouvinte. O meu destaque vai para o Golden Boy, que na lista dos 40 tem 4 brasileiros. Muito bem. A seguir está ele, Felipe Kobayashi. Boa noite, qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. Falaremos bastante também da NFL. Ao meu centro, Juan Mendes. Boa noite, Juan. E qual o seu destaque? Boa noite, Lulinha. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para os resultados da Copa do Brasil. Resultados apertados, está tudo em aberto. Bom, e por último, mas não menos importante, Arthur Garbor. Boa noite, Arthur. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. O meu destaque vai para a classificação da Chape Terror na Copa Sul-Americana com direito a 4 defesas de pênalti do goleiro Danilo. Realmente foi algo impressionante, mas vamos abrir os trabalhos falando do Corinthians. Solta o hino do Timão! Na Arena Corinthians, o Timão venceu o primeiro jogo em casa e o primeiro tempo um pouco sonolento, temos que ressaltar. Segundo tempo foi mais movimentado, o Corinthians abriu 2-0, mas aos 30, mais ou menos, do segundo tempo, Robinho, o ex-carrasco das equipes paulistas, diminuiu e agora o jogo segue aberto, né, Arthur? É, isso mesmo. Você falou que o primeiro tempo foi um pouco sonolento, eu discordo, foi bastante. Temos que ser otimistas, né, Arthur? É, foi assim, se eu não me engano, aquele chute do William foi no primeiro tempo, foi o único lance perigoso realmente do primeiro tempo. O Rodriguinho perdeu alguns gols, mas foi um primeiro tempo até que chato. No segundo tempo foi mais movimentado, os dois times voltaram mais abertos, mais dispostos a jogar, e aí saiu um jogo bem legal. Corinthians conseguiu, apesar de os dois gols foram meio achados, né? Um chute do Marlone, que o Romero conseguiu completar de cabeça, um outro foi num rebote, e numa falha do zagueiro Balbueno, que tá falhando algumas vezes nos últimos jogos, o Cruzeiro conseguiu um empate e tá melhor agora pro jogo de volta, apesar da derrota por conta desse gol marcado fora de casa. Olha, apesar do jogo ter sido sonolento, eu gostei bastante do jogo, não vou negar. Eu gostei também muito do gol do Robinho. Achei que foi um gol essencial pra tirar o Corinthians da Copa do Brasil aí. Você quer que o Corinthians saia da Copa do Brasil? Você quer que o Corinthians saia, Rua? Eu quero, porque eu quero que o Corinthians foque no Brasileirão. Por quê? Por quê? Porque tá perigoso. Tá perigoso do quê? De ele cair? Vai cair, né? Também. tá quase no Z4. Tá quase lá. Mas eu queria destacar um ponto em específico no jogo, que foi a atuação do goleiro Walter. Pra muito mim, bom goleiro. Eu realmente acho que ele se sacramentou como titular. Fez uma defesa sensacional. Nossa, naquele cabeceio, não sei quem que cabeceou, que a bola quicou no chão. Que defesa espetacular que ele fez. E ele já tinha atuado muito bem no final de semana contra o Fluminense também. Sim. Eu comentei ontem, né, essa questão do Walter, que quando o Cássio voltar, será que ele merece a titularidade ou ele vai... O Carille vai fazer? É isso que eu pergunto. Eu acho que o Walter merece a titularidade, porém, acredito que quando o Cássio retornar, o Carille vai colocar ele pra jogar. Pode falar. Olha, até o preparador de goleiros do Corinthians disse que tem uma preferência pelo Walter. Falou que com as atuações que ele vem fazendo, ele merece ser titular. É exatamente isso que eu ia comentar. Essas boas atuações do Walter já tá causando até um pequeno dilema no Corinthians, porque o Carille falou que quando o Cássio retornar, vai retornar com o Cássio como titular. e o preparador de goleiro já falou que prefere o Walter. Então essas boas atuações do Walter já estão causando uma leve confusão, digamos assim, no elenco do Corinthians. Queria só levantar uma questão. Vocês não acham que o Cássio ainda tá colhendo os frutos de 2012? É, eu acho que ele realmente vive disso. Bastante. Não é possível. Com certeza. Ou senão ele é um leão de treino, realmente. Porque no jogo em si ele falha, que é uma beleza. Né? Eu acho ele muito bom goleiro, mas eu acho ele muito inconstante. Tem, mesmo dentro de jogos, ele varia muito. Tem, faz defesas muito boas e em alguns lances você não entende o que ele tentou fazer. Então, por conta desses lances muito bons e 2012, que ele viveu uma fase que não foi tão inconstante, uma fase extremamente boa, ele ainda se mantém como titular. Mas tem algumas falhas que ele comete que realmente não dá pra entender o que ele quis fazer. Eu acho que até por essa inconstância, porque não é um goleiro que você sabe que vai falhar. Ele tem jogos muito bons, faz grandes defesas e talvez pelo histórico dele e por ele não falhar sempre, os técnicos estão dando preferência para ele. Mas eu acho que já chegou a hora de mudar, porque goleiro de time grande não pode ser inconstante assim, não. É, eu acho que de 2012 para cá ele vem oscilando muito. Parece que realmente 2012 foi o ápice da carreira dele e agora ele vem falhando de um jeito que não era dele. A saída de bola dele era até que boa. Ele conseguia sair pra pegar escanteio, ele era bom. Só que agora, eu não sei. São Diego Souza, hein? Eu acredito que o Cássio parece que deu uma acomodada. É, pode talvez ser, pode ser. E outra coisa que eu ia comentar também, o Walter é muito melhor que o Cássio com os pés. E hoje em dia no futebol se utiliza muito o goleiro, recupera o goleiro pra sair jogando, pra desafogar um pouco quando a marcação do time adversário tá alta, e o Cássio deixa bastante a desejar quando toca uma bola pra ele. Exatamente, Arthur, concordo plenamente com você. Os goleiros têm que ter fundamento com o pé também. E agora uma notícia curiosa, né? Romero é o novo artilheiro da Arena Corinthians. Empatado Deus, com o Guerreiro. Quem diria, hein? Quem diria, dois estrangeiros. Craque de bola. Eu queria dar uma informação aqui, que eu tenho um contato de um jogador que joga no Corinthians, na base. Rua é o homem de contatos. Um homem de contatos. Vários contatinhos. É, então. Menino Rua. E ele falou que é impressionante a qualidade do Romero nos treinos. Eu acho que é por isso que ele joga tanto. Ele falou que o Romero no treino, cara, é espetacular. Joga muito. É, chega no jogo. É que uma coisa que eu percebo do Romero nos jogos, ele é muito esforçado. É, muito. É verdade. E nos treinos isso deve ficar bem claro e deve fazer uma mediazinha. Sim, com certeza. A torcida gosta dele também por conta disso, né? Porque por mais que falte qualidade, não falta vontade pro Romero. E a torcida do Corinthians gosta disso. Ver o cara dando sangue, ver o cara correndo, disputando todas as bolas. E quando ele tem oportunidade, ele marca os golzinhos dele. Por mais que ontem perdeu um gol, que ele tentou dar uma bicicleta, que eu não entendi muito bem o que ele tentou fazer. Mas na oportunidade que teve mais clara, deixou dele e como foi falado aqui pelo Luiz, agora é o novo artilheiro da Arena Corinthians empatado com o Guerreiro. Então, mais uma pergunta que ficou no ar, será que o Corinthians contratou o irmão errado? É uma boa pergunta. Na verdade, o Corinthians contratou os dois, né? É. Não sei se você se lembra, o Corinthians contratou os dois, só que na época tava com um elenco mais recheado na questão no setor do meio campo, que é o setor do Oscar Romero. E aí preferiu adiar a vinda dele, mas havia contratado e depois de um tempo desistiu de trazer ele em definitivo pro Corinthians. Eu acho que ter os dois no time pode agregar muito, porque o Romero, ele, acho que eles têm uma boa movimentação até. E o Oscar Romero é um grande meia e o entrosamento dos dois deve ser algo absurdo. Então ter os dois no time acho que agregaria muito. E só pra fechar o bloco do Corinthians, vocês acham que o Corinthians encaminha a vitória com os 2x1? Olha, o jogo acho tá bem difícil, aberto ainda. Tá bem, 2x1 bem é aberto. Muito aberto. Então, eu acho que o que pode ser muito crucial é o Cruzeiro, o adversário, o desempenho que o Cruzeiro vai ter no Campeonato Brasileiro. Porque lembrando que o jogo é dia 19 de outubro, se eu não me engano, o jogo da volta. Então tem bastante tempo. Se o Cruzeiro for mal no Campeonato Brasileiro, talvez o Mano opte por ir com o time reserva. E aí pode facilitar um pouco a vida pro Corinthians. Se o Cruzeiro for com o time titular, eu acho que no Mineirão o Cruzeiro acaba levando a classificação. E vai depender também da postura do Corinthians. Sim. Jogando lá em Minas. Se for muito defensivo, Na minha opinião, o Corinthians tinha que ir pra cima naquele jogo. Óbvio, com cautela. Mas se for defensivo pra segurar o resultado, acho que pode acabar dando Cruzeiro. É, eu acho que o gol fora de casa realmente vai ser Crucial. E crucial para a classificação do Cruzeiro. É, fique como exemplo que o Matheus falou que aconteceu com o Corinthians contra o Atlético Mineiro, né? Ganhou em casa de 2-0, foi extremamente defensivo. Na época o Mano Menezes era o técnico, tem até vídeo dele dançando que roda até hoje na internet. E depois tomou a virada de 4-1 porque só pensava em se defender. E chegou a fazer 1-0, né? Chegou a fazer 1-0 e aí o Atlético Mineiro precisava de 4 gols, o Corinthians foi inteiro para trás, tomou os 4 gols. Então que isso sirva como exemplo pro Corinthians e não repita esse erro novamente. E que dancinha, não? Que dancinha do Mano Menezes. Que maravilhado quando eu vi. Virou meme. Realmente, se deu mal. E uma notícia de última hora, Corinthians acerta a contratação do atacante Liude, revelação Luíde. Do... Luíde, perdão. É porque é um jogador tão desconhecido que eu, perdão, me equivoquei aqui. Revelação do CRB. É, atacante Liude. Do CRB, atacante... Eu nunca vi ele jogando, mas quando começou a se especular, eu pesquisei um pouco sobre ele. Jogador de 20 anos, joga na Série B, um ponta. Ele é o artilheiro do CRB, tem 6 gols, se eu não me engano, tô falando aqui de cabeça, então não tenho certeza dessa informação, mas é algo em torno disso. Vamos ver, é uma promessa. Pelo que eu vi, eu comentei aqui, inclusive, na rádio segunda-feira, é uma contratação que estavam falando, não sei em quanto fechou, mas estavam falando em R$800 mil. O que para um time de futebol é pouco, então é uma contratação por barata. 70% dos direitos econômicos. Que é bastante, até pro futebol atual, né? Costuma pagar 20, 30% do jogador. Yeah. Então é uma contratação, financeiramente falando, boa pro Corinthians. Vamos ver se dentro de campo ele vai desempenhar um bom futebol. E né? Arthur, eu repito aquela piada? Qual piada? Do Mário? É. Só queria completar que eu acompanho o Luigi faz um tempo, só que na época do Nintendo. Meu Deus. Jogava com o Player 2. Olha, acho que você não deveria ter repetido, né? Não foi uma boa escolha, tá certo. É, a primeira das pérolas de Juan neste programa. Falamos bastante do Timão. Vamos agora para o Palmeiras. Solta o hino do Verdão. Quando surge o jovem verde imponente no gramado em que a luta. Em jogo com poucas finalizações, o Grêmio supera o Palmeiras por 2-1. E aí, Juan, a classificação do Palmeiras foi por água abaixo? Ah, eu acho que não, acho que foi ao contrário, acho que 2-1 fora de casa foi até um bom resultado pro Palmeiras. Poderia ter sido mais, pra quem viu o jogo, viu que o Grêmio teve muita chance, mas eu acho que com esse gol fora de casa a classificação é possível, é alcançável pro Palmeiras. Eu acho que assim como o Cruzeiro, o Palmeiras ainda tem chance, o jogo tá aberto. E agora, eu queria dar um palpite, só que eu acho que... Eu não sei, eu acho que o Palmeiras tá todo nesse hype aí, nesse empolgamento, que eu acho que ainda vai dar Grêmio aí. Vai dar Grêmio, você acha? Eu sinto, hein? Polêmico. Seu palpite. Cravou. Assim como o Cruzeiro, vai depender de como o time estiver no Brasileiro. Se a liderança estiver bem encaminhada, sem ameaças imediatas do Flamengo, Atlético, quem seja... Pode ir com o time titular e conseguir a classificação. Agora, se tiver ali um pontinho, uma situação mais complicada, pode entrar com um time meio misto e aí fica pro Grêmio. A eliminação do Flamengo na Sul-Americana pode ter alguma relação com esse desempenho do Palmeiras aí no Brasileirão, né? Já que o Flamengo vai focar só no Brasileirão, então... Se encostar no Palmeiras, ser que o Palmeiras deixe de lado a Copa do Brasil e aí facilite para o Grêmio se classificar. É, e algo curioso aqui da entrevista do Cuca, ele sempre diz coisas curiosas, diz que foi uma vitória boa, uma derrota boa, dá pra classificar assim? A Copa do Brasil é curiosa, né, vira e mexe acontece isso da gente ver o perdedor sair mais feliz de campo do que o vencedor, até porque o Grêmio estava ganhando de 2-0 e o Palmeiras conseguiu diminuir, encostar no placar. Eu acho que se o Grêmio virasse esse mesmo resultado, 2-1, só que o Palmeiras saísse na frente e virasse o jogo, o Grêmio sairia mais feliz. Só que esse gol no segundo tempo do Palmeiras dá aquele ânimo, aquele gol fora de casa que mata-mata é sempre bom. Então eu concordo um pouco com o Cuca e a Copa do Brasil tem dessas, do perdedor sair mais feliz de campo do que o vencedor. É, quando você faz um gol fora de casa, mesmo com a derrota, é um bom resultado. É aquele negócio, perder de 2-1 é melhor do que perder de 1-0. Com certeza. Só pra lembrar o torcedor palmeirense, pra não desanimar, que no ano passado na semifinal contra o Fluminense saiu perdendo por 2-1. E aí aqui em São Paulo ganhou o jogo. Exatamente. E o Cuca destacou isso também por conta de um dado que saiu após o jogo. O Palmeiras deu apenas 3 finalizações. Foi bem preciso então, né? Apesar do gol ter sido de pênalti, 3 finalizações, conseguiu marcar um gol. Se eu não me engano, pelo que eu vi aí que mandaram na produção pra gente, foi o segundo jogo que o Palmeiras menos finalizou nesse ano, você consegue confirmar essa informação? O outro jogo foi contra o Botafogo, não foi? Se eu não me engano, tem aí na produção. E realmente, finalizar 3 vezes é muito pouco. Mesmo jogando fora de casa, tem que chegar mais ao ataque. Um time da qualidade do Palmeiras tem que chegar mais no campo ofensivo. A gente tá falando aqui de finalização. Eu queria destacar a finalização do Ramiro. Que golaço. Que meu golaço. Deus, que parecia golaço. O Van Basten na época no Milan, que ele fez aquele golaço. Não era pela Holanda? Não foi pra Holanda? Eu acho que foi pela Holanda. Foi pra Holanda, isso tá certo, eu lembrei. Que categoria que do golaço, do tirou da cartola Romero. Aquele chute. Nossa, sensacional. E confirmando com a informação do Arthur, realmente foi a segunda partida em que o Palmeiras menos finalizou na temporada. Conseguiu finalizar menos do que 3 vezes na outra, inacreditável, né? É, mas a regularidade do Palmeiras é algo absurdo. Sim, sim, mesmo quando o Palmeiras joga mal, o Palmeiras consegue um resultado bom, e isso é muito importante para um time, porque durante o ano costuma se oscilar bastante no desempenho, e é bem importante, no dia que um dia não é bom, conseguir um resultado bom. Esse número baixo de finalizações, será que se deve àquele famoso Cucabol? Cucabol, estavam criticando o Cucabol, mas tá dando certo, né? Tá o tal do Cucabol. É, o time que tá ganhando não se mexe. É que nem falavam da titibilidade, né? Antigamente, o Empatite. Muricibol. Se dá certo, se for feio, tá valendo, né? O que importa é ganhar, afinal de contas, não é mesmo? Exatamente. E o Palmeiras, que segunda-feira enfrenta o Santa Cruz no Arruda, é tempo bastante para os jogadores recuperarem, porque vão sair de um extremo do Brasil para outro, né? Sim, é verdade, acho que dá tempo. O tempo vai dar uma ajudinha nessa Ainda mais que é segunda-feira, né? Tem um dia a mais para descansar do que normalmente os jogos de domingo, e vai ser um jogo bem complicado para o Verdão pegar o Santa Cruz lá na Arruda, nunca é fácil. O Grafite que marcou 3 gols ontem, né? Então, 3 gols. Vamos ver se retoma o Grafite do começo do ano, que tava marcando gol todos os jogos. Já tem o Keno, Keno jogando bem. Ou o Santa Cruz vai estar inspiradíssimo com a atuação de ontem, ou abalado com a eliminação. Verdade que você falou, apesar de ter feito 3 gols o Grafite, ter feito um bom jogo, o Santa Cruz não conseguiu a classificação. E isso pode pesar, eu né? Eu acho que na atual situação do Santa Cruz, eu acho que nada mais pode abalar o time. Já tá tão abalado. Já tá tão abalado, tá lá na zona do rebaixamento, eu acho que essa eliminaçãozinha aí... Ah, mais uma pra contar. Eu acho que ainda vai animar, que fez 3 gols do Grafite, pode ser uma reviravolta aquele aí. Empolgou. Santa Cruz empolgou, hein? Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Agora vamos descer a serra, vamos falar do Peixe. Solta o hino do Santos! Santos! Agora quem dá bola é o Santos. Em outro 2-1, o Santos venceu o Internacional, que jogou com um time misto na Vila Belmiro. E pra mim, deu sopa pro azar, né? Deu. Concordo. Não sei se vocês viram o jogo, mas o gol também do Inter foi no finalzinho. Pode-se dizer que foi um belo gol, mas foi um cruzamento do Vitinho, tocou de letra. Foi um belo gol achado até no final. O Inter não jogou bem, mais uma vez não atuou bem. E o Santos, numa bobeira, acabou tomando gol e deixou tudo em aberto para o segundo jogo. O Inter pode ir para cima no Beira-Rio e conseguir essa classificação. E olha, eu queria destacar esse jogo a atuação do Lucas Lima. Finalmente voltou a jogar bem. Fez a jogada pro gol do Copete, pro gol do Rodrigão. Eu acho que é um motivo pra torcida do Santos se animar muito com a volta do Lucas Lima. Pra não depender só das boas atuações do Vitor Bueno. Mas precisa ver se vai manter essa boa atuação. Sim. Ele tá numa fase muito inconstante atualmente. Ele pode jogar um jogo bem hoje e amanhã, pífio. Pífio patético. E vale ressaltar também os desfalques da equipe do Santos. Muitos desfalques. Sem Gian Motta. Sem o Vitor Bueno, importantíssimo meio campo da equipe do Santos. Sem Gustavo Henrique, machucado. Sem Gustavo Henrique, sem Ricardo Oliveira. Então, acho que dá para se explicar um pouco. Eu acho que na partida de volta, o Santos terá todos os seus titulares e o Inter mais uma vez com seus reservas, porque imagino, é quase impossível que o Inter não esteja brigando para não cair até a data do jogo. E foi praticamente um time misto contra time misto, né? Com tantos desfalques do Santos, pode-se dizer que, apesar de colocar em campo o melhor que tinha no momento, é um time misto do elenco inteiro. Ontem eu realmente achava que o Santos ia ganhar com facilidade, só que aí também, né, vocês falaram, deu sopa pro azar, e agora no jogo de volta tudo pode acontecer, mesmo com também a equipe mista do Internacional, acho que vai dar uma pressãozinha bem, bem chata pro Santos. Atualmente acho que qualquer um que vai jogar com o Inter em casa pensa que vai ganhar com facilidade, O Inter tá numa fase horrível. Não entendo de onde surgiu. Começou o campeonato muito bem. Candidato a título. E agora... Então, todo ano eles entram com o melhor elenco. Mas é um time... Sempre tem um time bom, é, né? Mas é incrível. Não, tá, mas até aí tudo bem falar que é o melhor elenco, mas ele sempre ficava ali... Lá no meio. É, não, tinha, não corria esse risco que tá correndo esse ano. Vislumbrava ali um G4. Só pra elucidar os desfalques do time do Santos, pra você ver, no final do jogo, o Santos acabou com Joel, Paulinho e Rafael Longini no time titular, que tava em campo. Pra você ver que a fase, os desfalques no ataque não tá sendo fácil pro Santos. É, e só para completar o que o Matheus disse, pela primeira vez os três grandes clubes que estão brigando para não cair, nunca caíram. São Paulo, Cruzeiro e Internacional. Olha, alguém só, vai cair. Vai ter um descenso inédito? Eu acho que esse ano temos. Eu acredito que sim. Será que dois? Talvez. Acho difícil. Dois eu acho como, demais. Também. Como diria Denilson Show... O Inter tem que contratar Rafael Sobis pra ver se sobe na tabela e Gustavo Scarpa pra ver se Scarpa do rebaixamento. Segunda pérola do dia de Juan Mendes. Não, essa é uma paráfrase. Essa é de inspirado Denilson em Denilson Show. É, muito bem. Adorei. É, se fosse pra apostar em alguém, eu apostava no Cruzeiro. Pra sem, cair? Pra cair. Eu acho no que Inter. O Inter tem mais chance. Eu apostaria mais no Inter também. Eu tô sentindo cheirinho. Quem tem cheirinho seu Rote, filho? Pode ajoelhar e rezar. Tem o Rote também, é isso daí. Então o fator Rote, ele pesa, viu? Mas pesa eu tô demais. Apostando assim, eu tô indo contra a maré. Ele é do como contra, você né? Sempre vai, né, Matheus? Pra mim, um treinador que escala Sacha no lugar de Nico Lopes pede pra cair. Nico Lopes muito bom eu jogador. Eu tô com dó do Nico Lopes. O cara foi disputado entre tantos times aqui no Brasil, tinha time na Itália querendo ele. E ele escolheu justamente o Inter num ano péssimo, amargando o banco na maioria dos jogos. Não conseguiu fazer, eu acho que... Quantos gols ele tem? Eu acho que esse pá tem um gol. Fez algum? É, nem sei. Acho que ele fez um de pênalti, é verdade. Mas, pô, como você falou, muito disputado e acabou no banco do time do Inter que tá disputando pra não cair pra não Série cair. B. Olha, Arthur, é uma situação bem semelhante ao do Escavo. Eu não me lembro o nome Schiavo? Do... Schiavo. É Escoco. Escoco, verdade. É bem semelhante. Aonde o Escoco foi parar, alguém sabe? Eu foi acho para que na Inglaterra. Do Prisoners Old Boys. Ah, é? Sumiu, nunca mais ouvi falar nele. Lembro que era um jogador bastante disputado pelos grandes clubes do Brasil, acabou no Inter e acabou literalmente no Inter, né? Realmente, acabou com a carreira dele no Inter, sumiu. Ele ainda conseguiu arrumar um timezinho médio lá, o Sunderland, na Inglaterra, mas depois voltou para a Argentina. Pois é, e apesar... da dor de cabeça negativa de Dorival Júnior, tem uma positiva também, né? Binaridade. Vecchio ou Jean Mota? Eis a questão. Nossa, olha, boa pergunta. Difícil, hein? Fez até um silêncio aqui pra gente pensando qual dos dois, mas realmente... É aquela dúvida boa, né? Aquela que a gente fala que é a dor de cabeça boa. Os dois estão jogando bem. O Jean Mota que não pode jogar na Copa do Brasil, então na Copa do Brasil o Vecchio já tem a vaguinha dele, se confirmarem os destaques pro jogo de volta. Mas realmente, nesse setor do campo, o Santos está bem servido. Famigerado, tanto faz. Eu prefiro, pelos jogos que eu assisti do Santos, eu prefiro o Gia Mota. Eu acho um jogador mais técnico, tem um passe muito apurado, uma visão de jogo boa. Eu gosto mais dele. O Gia Mota que, como você falou, é bom jogador, também gostei dele. Mas ele costuma entrar no segundo tempo e entrar bem. Se eu não me engano, teve jogo que ele fez como titular e não agradou desde o início. É, eu concordo com o Juan. Eu prefiro o Gia Mota também. Mas no meio de tanto desfalque, tanta notícia ruim, é bom ter pelo menos essa dor de cabeça boa aí pra dar uma ajudinha. É, eu também eu vou ficar com a opinião de todo mundo, realmente. Eu acho que o Jean Mota tá chamando mais atenção e... É, o poeta, o nosso querido poeta é um gênio. Exatamente. E pra terminar o Bloco do Santos, queremos saber a opinião de Flávio Rangel. E aí, Flavião? Será que Jean Mota ou Vecchio? Jean Mota, mais rápido. Importantíssima opinião de Flávio Rangel. É, aproveitando essa deixa, vamos falar do tricolor. Solta o hino do São Paulo. Vai lá, para de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Salve o tricolor paulista. É, torcedor tricolor, apesar da minha empolgação, o seu time se encontra numa fase péssima. É uma série aí de 4 jogos que o tricolor terá pela frente, dificílimos, e agora conta também com o atraso de salário mais uma vez. O São Paulo tem que estuda vender Rodrigo Caio para quitar as dívidas com o restante dos jogadores. Isso é muito triste, né? Porque o cara, o Rodrigo Caio, tá jogando bem. Veio é o melhor do time. É o melhor do time. E aí, pô, dava pra ele ficar no São Paulo, só que aí vai ter que vender o cara, que é o melhor jogador, pra, né, saldar as dívidas. Só pra contextualizar o ouvinte, Napoli e PSG, Napoli do nosso querido Matheus Veloso. Grande Napoli. Se mostraram interessados em comprar o zagueiro por 13 milhões de euros. Acho pouco. Eu acho que ele se daria bem no Napoli. Eu acho que foi muito pouco dinheiro. Pouco? Pelo, eu acho. Por um zagueiro, acho que tá. É válido. Acho que ele valia mais. Pra mim, você pagaria por ele? Eu pagaria uns 20. Ah, mas pela... Ele é muito promissor. É que pela situação do São Paulo, eles não vão oferecer muita resistência. Eles estão precisando do dinheiro. É um bom valor. Talvez conseguisse vender por mais. Porém, acho que o clube não vai arriscar e acabar perdendo a venda. Mais uma vez o São Paulo saudando todos os seus bons jogadores. No ano passado, em 2015, o torcedor lembra bem. Perdeu o Souza, perdeu alguns... O próprio Pato, que não era exatamente do São Paulo, né? Mas o Pato, o São Paulo tinha interesse em contratar o Pato definitivamente, mas não conseguiu. Tem algumas perdas muito grandes. Quando a fase é ruim, né? Uma bola de neve, vai juntando as coisas e vai, Paulo, só vai piorando. E o São Paulo, que nesse ano parecia que no início tava saindo da má fase, mas parece que tá afundando ainda mais na crise. Exatamente. E o São Paulo, vou dizer, tá fazendo de tudo pra cair, viu? Tá se esforçando com o perigo. Olha, eu tenho um amigo são paulino, que inclusive é parecido comigo, que tá bem triste com a situação. É, então... o torcedor são paulino em geral tá muito triste com a situação. Ah, não, você tem tá nem feliz? Como, né? Oi? Você tá feliz? Eu estou... Ah, triste pelo futebol paulista, né, Rua? Ah, não, eu tô... Indiferente, zen, né? Tô indiferente, isso mesmo, a palavra certa, Cuba. Exatamente, porque... Ah, é sempre triste ver um grande clube numa situação como essa. Mas em compensação, já que o time tá tão ruim, a molecada do Sub-20 estreou com vitória na Copa do Brasil. Dá pra dar uma respirada. Tem algum garoto da base que pode ser aproveitado? Tem, pô. Tem muito bom jogador bom na base do São Paulo. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores Sub-20. Jogador bom na base do São Paulo é que não falta. Tem vamos ver o Paulo Henrique, um atacante muito promissor de 18 anos. Olha aí. Tá vendo? Vamos ver se aproveita os jogadores, né? Esse que é o problema, né? Esse é o grande problema da maioria das equipes brasileiras. Exato. Pra mim, o que faz o melhor trabalho com a base seria o Santos. É, o São Paulo tem uma base forte, o Corinthians também, só que eles não conseguem aproveitar esses jogadores. Libera muito cedo pra qualquer time médio que venha pedir, tentar contratar o jogador. O Corinthians, por exemplo, liberou o Matheus Cassini pra Itália por um valor no... Na época era até decente, porque o Matheus Cassini mal tinha jogado, mas poderia ter segurado e vendido por um valor bem maior no futuro. O Santos, pra mim, é o que faz o melhor serviço com a base. Os times precisaram investir mais, São Paulo, com títulos, poderia muito investir na base e conseguir um dinheirinho aí, né? Quem sabe? Com certeza, Matheus. Voltando a falar do São Paulo, eu queria saber como a bancada acha que o time vai se comportar contra o Flamengo agora. Ixi. No domingo, um jogo crucial, parece que o Maicon tá se recuperando, mas tem o estiramento do Lianco, que Alvin vai voltar a jogar, Lugano também. Como você acha que o São Paulo vai se comportar contra o segundo colocado do Brasileirão? Onde é o jogo? No Morumbi. Morumbi? É complicado. Eu acho que o São Paulo pode até dar uma endurecida no jogo, só que eu acho que não consegue ganhar, eu acho bem difícil. Eu acho que vai ser um empate esse jogo. Será? Acho que empate é vitória pro São Paulo. Exatamente. O time do São Paulo, o elenco, muito fraco. Demais. Eu queria saber de vocês, qual foi o erro capital da equipe tricolor? Diretoria. Pra estar nessa situação. É, acho que é diretoria, planejamento, técnico saindo também, perder dois grandes técnicos pra seleção. Seleção, né? Eles poderiam dar uma arrumada no time, não sei se conseguiriam alguma grande conquista, mas muito provavelmente não estariam na situação que estão hoje. O São Paulo tá parecendo mulher traída. Os técnicos vêm pra cá e abandonam o time do nada. Exatamente. Cada comentário. Tem que pegar o caderninho de anotações aqui pra ir anotando as pérolas com do highlights. Gol. Mas voltando aqui ao assunto do São Paulo, realmente eu concordo, a diretoria é a principal culpada disso, se perdeu nos últimos anos, tem feito algumas besteiras que não fazia ultimamente. Antigamente a gente lembra bem na época que São Paulo era exemplo de gestão. Blindava o elenco. Exato, isso era muito importante. Qualquer problema que acontecia dentro do São Paulo, ficava dentro do São Paulo. Hoje em dia tudo que acontece vaza. E isso de um jeito ou de outro influencia dentro de campo, influencia na torcida, influencia em tudo. E acaba que leva o time ladeira abaixo. E nesse jogo de domingo contra o Flamengo, vai ser o aniversário do Morumbi. Então, estão esperando um bom público para comemorar, e isso pode ser importante. A torcida de São Paulo, quando lota o Morumbi, realmente faz uma festa bem legal e pode ser crucial para o São Paulo talvez conseguir uma vitória e se safar aí dessa má fase, sair dessa má fase e espantar o fantasma do rebaixamento. É, Arthur, tá complicado. E para fechar o bloco do Tricolor, eu queria saber de vocês a última pergunta, a derradeira pergunta do bloco. Tá parecendo o Enem. É. Se é necessário o time grande cair para se reestruturar. Olha, eu não acho que é necessário, porém. É um tapa na cara. É aquele. O time, o São Paulo, principalmente, que não é de hoje, esses tempos ruins, tá pior do que nos últimos anos. Mas já tinha vários indícios de uma fase ruim. Poderia ter se organizado melhor. Acredito que a Série B, como o Felipe disse, é um tapa na cara. Ele acorda para a realidade, vê que tá tudo errado e precisa se reorganizar. Enquanto isso, eles acham, vai dar um jeitinho aqui, outro ali, vai dar tudo certo. Mas não, tem que encarar com seriedade, é crise, é uma fase horrível, precisa sentar, planejar e buscar reestruturação. Acho que não precisa do rebaixamento, mas normalmente os diretores precisam disso. Eu acho que é bom, às vezes, dar um passo atrás para conseguir voltar com força. Pode-se ver muito, o exemplo recente mais claro disso é o Corinthians, que foi rebaixado e depois conseguiu voltar e voltou muito forte. Isso porque quando você está na Série B, você consegue fazer um planejamento a longo prazo melhor. Você não precisa de contratações momentâneas, você consegue montar um time, o técnico, trazer um técnico bom, o técnico ir se acostumando, porque o nível da Série B é um pouco mais fraco, e time grande, quando cai, não costuma ter dificuldade para voltar. Então, acho que, infelizmente, para o torcedor São Paulino, como essa fase ruim não é de hoje, talvez a Série B fizesse bem. É difícil falar isso, dói falar isso, mas talvez fizesse bem, porque aí na Série B ia ter um ano tranquilo, ia ter um ano de paz, ia ter um ano pra se arrumar e depois voltar pra Série A com força e conseguir títulos e voltar a ser o São Paulo que era e que o torcedor sempre gostou muito. Eu concordo muito com o Arthur, acho que a Série B vai dar um tempo pro São Paulo se organizar, colocar a cabeça no lugar, mas um aspecto que faz o São Paulo ter boas perspectivas pro ano que vem é o Rogério Ceni como treinador. Já tá fazendo um tour na Europa aí com bons treinadores, trabalhou com Guardiola, Ranieri. Pode ser que a presença dele no vestiário, no clube, possa mudar os ares do time também. Eu acho arriscado. Não me agrada também. Se o clube tivesse uma fase boa, até poderia tentar, mas é muito arriscado. Pode acabar dando uma certa queimada na história do Rogério. Óbvio, não vai apagar o que ele fez, mas pode deixar um relacionamento meio ruim com a torcida. E falando sobre o rebaixamento e reestruturação, precisa, se cair, precisa se reestruturar. Não pode ficar como o Vasco, que sobe, cai, vai na sobe, série B cai, eterna. Sobe, cai. Tem que, como eu disse, sentar, planejar e buscar reestruturação. Eu acho que a diretoria do São Paulo entrou numa soberba muito grande, porque tava numa fase muito boa, ganhando 2005, 2006, 2007, 2008, e aí eles vivem desses frutos do passado. Hoje em dia eles acham que eles ainda estão em 2008 e tudo vai se resolver. Só que aparentemente, e não vai acontecer, eles vão ter que aprender na marra, talvez realmente caindo pra Série B. E pra mim o grande culpado disso, da crise, é o Aidar. O Aidar eu acho que piorou 300%. A gestão tão inovadora parou no tempo. Parou. Concordo. E só pra completar o que o Rua disse, eu concordo. Eu aprovo o Rogério Ceni, mas não necessita só dele. Pra mim, o tridente ideal pra reestruturação do São Paulo é Rogério Ceni, Marco Aurélio Cunha e Abílio Diniz na presidência. Uma boa perspectiva. Também acho que a presença deles nos bastidores ali, movimentando as relações interpessoais, eu acho que vai ser essencial para o São Paulo se reerguer. Pois é, e a situação do São Paulo ainda repercutirá bastante aqui no Arquibancada MAC. Agora é hora de você dar aquela descansada, porque daqui a pouco nós voltamos. Não saia daí.

O Santa Cruz venceu o Independiente Medellín por 3-1 e avançou para... Não. Foi eliminado. Foi eliminado. O Coritiba venceu o Belgrano por 2-1 fora de casa e nos pênaltis avançou para a próxima fase. O Flamengo foi derrotado pelo Palestino em casa e está fora da Copa Sul-Americana. Muito bem, Diego, muito obrigado pela sua participação. E agora vamos viajar, vai. Cadê o avião, Flavião? Hoje é avião de novo? Vamos. Que já tá desembarcamos isso, direto do aeroporto de Barcelona, hein? Meu Deus, que velocidade. Embaçaram com a gente ali na... Exatamente. E o Barcelona é o time que mais ganha dinheiro com venda de jogadores da base. Segundo dados do site Transfer Market, as 5 maiores vendas de joias da base totalizaram 89 milhões de euros, aproximadamente 320 milhões de reais. Pô, louco, a gente tava falando agora mesmo, né, da base dos times paulistas que não aproveitam, e o Barcelona mostrando ao mundo como se deve fazer. Faz a festa. Realmente tem uma base espetacular, lembrando que não vendeu o Messi, né? Se tivesse vendido o Messi que veio da base, esse dinheiro aí triplicaria, seria, né, muito maior. E você, todo dia você entra no Facebook e você consegue achar vídeo do sub-10, sub-15 do Barcelona, da molecada dando show. É realmente espetacular ver a base do Barcelona. Agora, desculpa, Felipe, dadas as devidas proporções, se tem tanto jogador bom na base de um clube espanhol, pode também ter na base de um clube brasileiro. Óbvio, os valores não seriam os mesmos. Mas se os times aproveitassem os jogadores, imagina quanto dinheiro eles poderiam ganhar com isso. São Paulo talvez não estivesse com um salário atrasado. O Corinthians talvez não precisasse... Poderia talvez contratar um técnico melhor, um elenco melhor. E tá brigando por título ou... com mais ênfase numa Libertadores pelo brasileiro, poderia ajudar muito os clubes brasileiros. Mas não é o que acontece. É, eu acho que o Barcelona é um exemplo a ser seguido por todo mundo esportivo. É, esportivo no caso, futebol, claro. Então, eu acho que pelo tanto que eles conseguem revelar de jogadores novos, é absurdo, porque a maioria ainda tá jogando em ligas grandes, eu acho. Sim, maioria, então quase, né, todos. Então, ó, dá pra ver que é uma base de qualidade e é o mais correto a se fazer nesse futebol de hoje em dia. Sim, só complementando aqui o que o Koba trouxe pra gente, os jogadores são o Pedro, que agora está no Chelsea, 27 milhões Ui. De euros, Thiago Alcântara, 25 milhões de euros, está no Bayern de Munique, o Bohan, eu nunca consigo falar o sobrenome dele. Krikic. Bohan. Agora tá na Roma, 12 milhões de euros. Grife. Então são jogadores assim que não são de primeiro nível da Europa, até porque os de primeiro nível da base do Barcelona ficam no Barcelona. Mas são jogadores muito bons e que trazem muito dinheiro pra ajudar nas contratações, nas finanças, nos salários e em tudo que o clube precise. Arthur, você realmente gosta do Bohan? Assim, eu acho ele bom jogador. Ele seria titular em muito lugar, eu Vocês acho. Acham? Muito. Você não eu gosta acho, dele? Como eu já falei aqui, eu acho que ele é um Keyson com grife. Uma das maiores mentiras do futebol. Tudo eu bem. Acho que... Eu entendo seu lado, mas... Não dá. Ele não conseguiu destacar em nenhum time. Ele foi pro Milan, não se destacou. Jogou em times da Holanda. Nem no futebol holandês, que é fraco, ele conseguiu jogar. Agora tá tendo uma chance no futebol italiano, né? Como você disse, tá na Roma. E pode ser que ele se reinvente, mas eu acho que, olha, maior mentira, desilusão da Barcelona. Eu acho que no nível dos campeonatos europeus, acho que ele seria um bom reserva para um grande time. Sim, eu acho que o problema dele foi que se esperava demais. Se falou muito dele quando ele subiu da base do Barcelona. E aí tipo acabou... Lulinha, né? Tipo Lulinha, exatamente. Acabou queimando ele, subiu a cabeça... E eu acho que esse foi o problema. Mas eu acho ele um bom jogador, sempre gostei do futebol dele, acho ele um cara rápido, seria um cara interessante. Aqui no Brasil faria festa, na minha opinião. Você também falou do Pedro, Pedro que cobrava titularidade no Barcelona quando o Neymar chegou, tá no Chelsea também, ele fez pouco. É, o Pedro sim, eu acho fraco. O Pedro é fraco, só que eu acho que ele tem até aquele resquício de estrela. Ele consegue fazer uns gols ali, mas às vezes ele brilha. É, no caso do Chelsea, achou ele um reserva de luxo. 12º jogador. É, uma peça muito, muito importante pro elenco do Chelsea. Titularidade num grande clube da Europa, acho difícil. Sim, é até porque, como eu falei, os jogadores bons mesmo, de verdade, ficam no Barcelona, né? Os jogadores da base, eles sabem aproveitar isso e ver que o jogador pode desenvolver muito mais dentro de campo do que numa transferência. Então eles sabem que vender o Messi traria muito dinheiro para os cofres do time, mas prejudicaria muito o time dentro de campo. Então eu acho isso muito inteligente dele, saber utilizar a base, mas também saber utilizar os jogadores da base. Ah, eu concordo plenamente. Essa engenharia do Barcelona é muito inteligente e vem trazendo muitos frutos aí para o time catalão. Bom, agora já que a gente está em Barcelona, vamos dar um pulinho em Madrid? E vamos rapidão falar do Atlético de Madrid. O zagueiro Godin, que jogou ontem na vitória sobre o Bayern de Munique, sofreu entorse no tornozelo e deverá desfalcar o clube por um mês. Desfalque de peso. Para mim, é um dos melhores zagueiros do futebol atual. Gosto muito do Godin. Realmente. Muito, muito, muito bom zagueiro. Vai prejudicar demais o Atlético. Vai sentir muito a falta do Godin. Eu não sei, alguém sabe informar quem que é o zagueiro reserva que vai entrar no lugar? Porque você tem o Jimenez. Tem o Savic. Tem o Savic, que veio da Fiorentina. Savic também. Tem um bom elenco, mas o Godin realmente... O Godin é uma peça chave. O Godin é insubstituível. Tem poucos no mundo tão bom quanto o Godin hoje em dia. É decisivo então, também, é... faz gol importante. A gente lembra bem na final da Liga dos Campeões. Fez ele tem gol. Técnica também. O cara é monstro. Forte, muito bom jogador. Vai ser bem difícil suprir a ausência do zagueiro uruguaio. E agora vai ter data FIFA também, né? Então ele vai desfalcar a seleção uruguaia, verdade, que também vai sentir bastante. Agora o Uruguai que tá capengando um pouco nas eliminatórias. E agora tem o seu principal jogador, a sua referência lá atrás, que dá muita segurança à Celeste. Realmente um desfalque que vai ser bem sentido tanto pelo Atlético quanto pela seleção uruguaia. O Godin é um zagueiro incrível, não tem como substituí-lo nem na seleção, nem no Atlético. É muito sentido, há quanto tempo mesmo que ele vai ficar fora? Um mês, eu acho. Um mês. Bom, é um tempo considerável, mas tem esperança ainda, vai voltar relativamente cedo até, mas não tem muito o que fazer. Eu acho que ele vai fazer mais falta no Uruguai do que no Atlético. Claro, ele é importantíssimo nos dois. Só que pela conjuntura, eu acho que no Uruguai ele vai fazer bem mais falta. Até porque, pelo que a gente tá... Não tem peça. E além de tudo, ele tem um bom entrosamento com o Jimenez, né? Como eu comentei, ele também é zagueiro do Atlético de Madrid, também é uruguaio. Então eles jogam juntos, tanto na seleção quanto no clube. Então estão bem entrosados. É uma dupla de zaga muito boa, muito segura e vai fazer falta nos dois times, como o Felipe comentou. É, faz muita falta. E contra quem que o Uruguai vai jogar? Você era, sabe? Isso que eu ia dizer agora, Matheus. Você está lendo meus pensamentos. Ah, é um entrosamento maravilhoso. Exatamente. No dia 6 contra a Venezuela e no dia 10 contra a Colômbia. Ah, tipo Godin. Do próximo mês. Colômbia acho vai ser mais complicado, sem Godin. Mas Venezuela não é um jogo que acho que o Uruguai consegue levar. Mesmo sem ele. É, a Venezuela que é a lanterna da competição, vulgo saco de pancadas, e não deverá ser problemas para a Celeste. De jeito nenhum. Bom, agora vamos falar de um brasileiro, Júlio César, lembram dele? O goleiro que tanto nos orgulhou, o Buzz Lightyear, ou não, né? O Buzz Lightyear para todo mundo aí. Exatamente. Igualzinho o Buzz. Foi questionado por jornais portugueses após levar 3 gols em 7 minutos. É quase uma Alemanha e Brasil, né? Eu acho que é normal na vida dele. Sinceramente. Já tá se tornando... Menos de 7, eu acho que ele até comemora. Foram só 4 dessa vez pra aquele da Nápoles, né, Matheus? Nápoles nessa Champions tá... Vai chegar na final? Vai. Vai título, ser campeã? Título. Campeã, vai levantar papo a taça. Papo de título, vai levantar Orelhuda a taça. Orelhuda é da Nápoles. Com o Rodrigo Caio? Com o Rodrigo Caio. Fazendo o gol da Champions. Imagina essa cena. Rodrigo Caio vai ser o Belete do Napoli. Meu Deus. Olha só, hein? Que pra mim, o Júlio César tem que estar dando graças a Deus por estar no Benfica ainda, depois de tantos anos já. Pra mim já tá velho pra jogar lá. A artrose já pegou, né? Já pegou, já. Nossa. Mas foi um dos maiores goleiros que sim, eu já vi atuar. Eu ia ressaltar isso. Em 2010, né, o Arthur? Nossa, o que ele defendia era impressionante. Contra o Barcelona. Ele pegava até pensamento. O Buffon chegou até a elogiar ele também em um tempo. Falou que não se via mais, via o Júlio César como um dos melhores goleiros do mundo. Realmente acho que ele era. Chegou a ser o melhor do mundo. Chegou. Jogou muito. Mas depois daquela atuação pelo Brasil... Depois parece, do fatídico? Eu acho que até mesmo antes disso. Acho que ele já oscilava muito, já não era aquilo que ele esperava. Eu não digo Brasil 7x1, digo Brasil e Holanda. Ah, tá. Depois daquele jogo, sim, pra mim, foi quando começou a... Em 2010. A decair. Ele rodou bastante. Ele jogou no Queen's Park Rangers da Inglaterra. Sim. Ele jogou no Toronto, do Canadá. Rodou muito. Não consegue mais se acertar. Será que volta pro Flamengo? Se Deus quiser, o Mengão. Eu acho que o Muralha quiser, tá o Mengão frente, vai ter de volta aí. Muralha tá bem, Muralha tá à frente. E a torcida do Flamengo também gosta muito do Paulo Vitor. Horroroso. O pessoal gosta bastante dele. Eu gosto do Paulo Vitor, achei o Paulo Vitor bem fraco, bem fraco. É, ele decaiu bastante. Só pra contextualizar o ouvinte, o Júlio César, após a Copa de 2010, sofreu depressão pesada, inclusive se envolveu com álcool, se tornou alcoólatra. Esse envolvimento é perigoso. É. Você tem esse envolvimento? Deus me livre. E a volta por cima, a teórica volta por cima, seria na Copa de 2014. Mas como todos sabem, o 7x1... apareceu em nossas vidas. Mas eu acho que eu não acho que ele fez uma Copa de 2014 ruim. Eu acho que o 7x1... Acho não, né? Com certeza, todo mundo sabe. O 7x1 ficou muito marcado. Mas ele foi bem na Copa, foi bem nas oitavas de final, se eu não me engano, que foi na decisão por pênaltis. Que ele foi muito bem, conseguiu defender pênaltis. Parecia que tava realmente dando a volta por cima, que conseguiria voltar a ser o Júlio César, conseguiria ajudar o Brasil a conquistar o Hexa. Mas chegou o 7x1, depois veio a Holanda de novo, que nem o Matheus comentou. A Holanda veio na Copa de 2010, voltou na Copa de 2014 e jogou nosso querido Júlio César ladeira abaixo. Arthur, você disse que o Júlio César não teve má atuação na Copa do Mundo, mas eu acho que muitas daquelas bolas do jogo contra a Alemanha eram defensáveis. Falhas. Defensáveis. Não, eu concordo, realmente. O que eu falei, ele fez uma Copa antes do 7x1, ele fez uma Copa boa. No jogo do 7x1, eu não acho que ele foi mal no jogo, mas eu acho que era daqueles dias que nada dava certo. Pra ninguém. Exato, não só pra ele, mas parecia que a Alemanha conseguiria fazer gol quando quisesse. O Brasil fez, tava morto. Né, na verdade, tava morto. E a bola chegava, era gol. O Júlio César até conseguiu fazer algumas defesas, mas você via que ele defendia, a bola voltava no pé do cara da Alemanha, eles começavam a tabelar e era gol. Era um negócio muito fácil. Quando o Khedira faz o gol, aí a gente começa a se perguntar o que tá acontecendo. Tabelando dentro da área do Brasil. Exatamente. Ainda, pra piorar a situação. E o pior de tudo foi quando o elenco, após a partida, revelou que ainda tirou o pé no início do segundo tempo, né? Pois é, não quis humilhar de verdade. Meu Deus, ia ser... Dá que até um arrepio aqui, porque ia ser uma coisa de louco. Uns 23x1. E o Diego vai dar ali a sua deixa. Então, em questão ao jogo da Alemanha, eu não acho que o Júlio César tenha sido o principal culpado, não. Acho que o Davi Luiz, por exemplo, foi o principal culpado. Quer dizer, um dos principais culpados. O principal foi o Felipão, né? Acho que no caso, o nascimento dele foi a culpa, né? Koba venenoso, hein? Eu vejo assim, o Júlio César como um bom goleiro, mas ele oscilou muito. Até a Copa de... Aquele jogo da Alemanha, ele era um dos melhores goleiros em atividade. Um dos melhores goleiros brasileiros em atividade. Mas depois daquele jogo... Tá marcado no currículo dele, né? Aquele jogo, pra mim, sobre a atuação do Júlio César, os chutes não eram realmente fáceis, né? Não foram frangos, mas goleiro do Brasil não tá lá pra pegar só bola fácil. Acho que ele tinha que ter tido um desempenho melhor. Tudo bem, a culpa não é só dele, o time tava muito, muito abaixo. Sentiu muito a falta do Neymar, ficou perdido em campo. Ali ficou claro a dependência do Neymar. Não sabiam o que estavam fazendo. E, infelizmente, 7 gols na conta dele, né? Naquele jogo a gente percebeu que a gente não tinha um time, a gente tinha um craque. Basicamente foi exatamente isso. E por falar em descontrole emocional, visto bastante na Copa do Mundo, o Tite, como todos sabem, convocou o Thiago Silva. Vocês aprovam a volta dele à seleção? Muito. Eu também aprovo. Eu acho ele muito bom zagueiro, muito bom. Se queimou junto com o Davi Luiz, infelizmente. Eu também gosto do Davi Luiz, recebe muitas críticas, mas eu não acho ele um mau zagueiro. Mas gosto muito do Thiago Silva e eu acho que com o Tite tem tudo para dar certo. O Tite é um cara muito bom com relação a isso, com relação a acertar o jogador que tá com problema extra-campo. Ele consegue ajudar, consegue conversar, ele é muito bom nisso. No extra-campo dele é espetacular. E eu aprovei bastante a volta do Thiago Silva. Tem tudo para voltar para nossa seleção, talvez até puxar a faixa de capitão num futuro próximo e voltar a dar alegrias pra gente. É, o Thiago Silva eu acho um bom jogador, porém ele tem 32 anos já. Então eu acho que o Brasil já poderia começar a buscar outros zagueiros para essa função de principal zagueiro, até mais visando Copa do Mundo e tudo mais. Mas é, no momento atual, na eliminatória e tudo mais, eu aprovo a volta dele, sim. Tá jogando bem e merece chance na seleção. É, eu acho que, tecnicamente falando, o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros até hoje. Só que, não sei. A questão pro futuro, acho que seria melhor já analisar opções. Eu acho que o Thiago Silva já teve todas as chances e não aproveitou nenhuma. Eu acho que teria que ter... Ele, pra mim, só é bom no Paris Saint-Germain. Polêmico, de novo. Tá aprendendo polêmico. Oba, tá aprendendo com o Tá puxando meu microfone pra soltar bobo, Diegão, aqui. Exatamente. Tá bom, discordo. Discordo, acho que o Thiago Silva ainda pode render muito à seleção brasileira. Tecnicamente é um zagueiro espetacular. Concordo. E vamos aguardar, né? Provavelmente vai ser reserva, não sim, vai ser sim. Titular. Mas quem sabe nos próximos jogos ele volte a ser titular da seleção e nos traga muitas alegrias. Acho difícil, pela idade dele. Mas o Miranda, eu acho ele muito inconstante na seleção brasileira. Não, eu também acho. É, como eu disse, no momento atual eu até colocaria ele como titular. Mas mais pra frente, assim, acho que não. É, pensando numa Copa de 2018... Com 34 anos. Com 34... Pro zagueiro. Pesa, mas eu acho que dá. Mas não, dá, mas é... Se ele conseguir se adequar às suas dificuldades físicas, que provavelmente ele vai ter, não querendo gorar o menino, mas eu acho que ele vai ter, eu acho que pode ser que dê certo, não sei, realmente. Eu acho meio arriscado, sabe? Bom, é verdade. Só o tempo dirá, não é mesmo, Matheus? Só o tempo dirá. Bom, e voltando a falar de Champions League... Napoli ganhou. Exatamente. É, eu tava analisando a tabela, os times. É a Liga dos Campeões mais equilibrada dos últimos tempos? Cara, tem o Leicester. Então não é... Leicester. Mas temos o Borussia muito bem. Temos Atlético de Madrid muito bem. É. Só pra deixar claro, eu quis dizer que o Leicester tá acima dos outros, tá? Ah, tá. Tudo bem. Leicester. Só continuando aqui, Matheus. Temos esses dois que eu disse muito bem. É, a Juve, que sempre chega. Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid. O Arsenal. Que vai cair nas oitavas. O Koba extrapola. É, mas é, respondendo... Não deixou de dizer a verdade. Ah, sim. É, respondendo sua pergunta, acho que a Europa tá voltando a se nivelar. Ficou muito tempo nas mãos de Barcelona, Real Madrid, Bayern. Atlético de Madrid chegava ali, mas agora a Juventus tá chegando forte, Manchester United tá se reforçando bastante. Só que não tá na Champions. Não, sim, eu tô falando do nível Europa da Europa. Entendi. É, então acho que para um futuro próximo a Champions vai ficar bem mais equilibrada do que nos últimos anos. E é muito bom ver isso, né? Muito mais legal do que você já saber qual que vai ser a final, você vê o chaveamento, você fala, vai passar esse, vai passar aquele. É, nos últimos anos, né? É. Agora você fica bem mais em dúvida. Exato. O futebol ao todo tá assim, eu acho, na minha opinião. Sim. Não existe, como diz o famoso bordão, não existe mais bobo no futebol. Opa, muito bem. Futebol é uma caixinha de surpresas. E a gente vê muito isso, o Real Madrid tendo dificuldades na Champions, empatou por 2-2, o Barcelona ganhou de 2-1 de virada no sufoco, contra times que há 3, 4 anos provavelmente aplicariam uma goleada sem dificuldades alguma. Isso é muito legal de se ver no futebol, isso que é a graça do futebol, ver o time pequeno dando trabalho pro time grande, ver emoção, ver jogos pegados, e seja isso aqui no Brasil, na Libertadores, que a gente tanto exalta, que tem muito isso, jogos pegados, jogos disputados, quanto na Champions, que é o futebol mais gourmet, digamos assim, mas que mesmo assim pode ter jogos bonitos e disputados. É, até mesmo o Bayern perdendo do Atlético de Madrid há uns tempos atrás, quando que a gente ia imaginar? Sim, pois era impossível. O Bayern com o elenco tão recheado, de tanta qualidade, perdendo pro Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, que a gente falava nos últimos anos, que era o time da Libertadores na Champions, né? É, esse nivelamento, pra mim, começou no Atlético de Madrid. Já começou dando uma mudada no Campeonato Espanhol, que antes era só Barça e Real. Aí ele já mostrou sua força nacionalmente, mostrou sua força agora na Europa e os outros times... Tô começando a crescer e tem muito a agregar para a Europa. A Juventus, né, chegou aí na sua final da Liga dos Campeões em 2015. Eu acho que a maior disparidade do futebol até agora é a Liga Italiana. Tá ridículo aquilo, sinceramente. Tá. É triste, é triste. Só a Juventus. Pra nós que crescemos assistindo o campeonato. Faz cócega ainda, não é muito acirrado. Nem um pouco acirrado. Gostou da minha observação, Matheus? Gostei, o Napoli tá forte, acho que consegue o título. Bom, um comentário, desculpa. Tudo bem, ainda, imagina. Ainda bem que não tem câmera filmando a gente aqui, né, Juan? Graças a Deus. Jurou 5 de morte aqui. Bom, e agora vamos falar da irmã mais nova da Liga dos Campeões, vamos falar de Liga Europa, Juan Mendes. Opa, tivemos bons jogos hoje na Liga Europa, hein? Tivemos Shakhtar, Donetsk e Braga, que jogão. Meu Deus, imperdível, não sei como eu perdi esse jogo. Repleto de brasileiros, tinha 13 brasileiros. Do lado do Shakhtar tinha o Fred, jogando na seleção, volante que... revelado pelo Inter, o Bernard, menino com a alegria nas pernas. Marlos, excelente jogador... que apareceu no São Paulo. Lionel Marlos. Eduardo da Silva, que surgiu no Flamengo, mas também... Que surgiu no Flamengo, não. É, na verdade, ele tava no Flamengo até agora foi. Pouco. E voltou pra lá. O Yusinho ainda tá no Shakhtar? Ixi, acho que não. Bom, tivemos o Tyson também, que já tá na seleção. E o Dentinho. E do lado do Braga tivemos o Baiano, Mauro, Marcelo Goiano, Alan, o craque Djavan, que eu curto muito, Alan e Matheus. Campeonato brasileiro. Esse daí, eu não posso cantar aqui. Se eu cantar aqui, vai ferir o mito. Pode cantar um pouquinho. Não. Uma palhinha, rapidinho. Não tô nem lembrando a letra agora. Ó, Juan, eu tô recebendo aqui várias mensagens de diversos ouvintes. O Koba começou aqui. Mundo... Pode começar, Koba. Fala aí. Não. Eu só te dei aquela palhinha. É que eu não escutei. Você pode falar. Canta, Juan. Bom. E o jogo foi 2-0 para o Shakhtar Donetsk. Hashtag canta, Juan. Também tivemos Manchester United e Zorya. Finalmente o Manchester ganhou na Liga Europa, depois de estrear derrotado. Ganhou com o gol do Ibra, mas o jogo foi feio. Exatamente. E Juan, já que Juan não canta, só um destaque aqui. E o Sim está no Philadelphia Union. Olha só, hein? Da Major League Soccer. Meu Deus, que qualidade. Bom, e já que estamos falando de Major League Soccer, vamos falar de NFL. Olha só. Solta a vinheta. Joga pro alto e reza. Touchdown! Pode mandar, Hail Mary. Joga pro alto e reza. Touchdown! Here comes the... Here comes the... Hoje teremos o Thursday Night Football, que será entre Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. O jogo, a gente não sabe direito como vai ser, só que a gente sabe que, com certeza, Miami Dolphins vai perder. É um poema. Eu cravo aqui, se não perder, vocês podem me cobrar, sinceramente. Andy Dalton vai deitar em cima de Miami e eu quero ver quem vai segurar esse menino. Porque o quarterback dos Dolphins é o Ryan Tannehill, ele é pífio. Ele realmente não sabe lançar uma bola corretamente. Então eu acho que a defesa vai conseguir se sobressair contra os Dolphins. Então vai ser, eu acho, um espetáculo de jogo do Cincinnati. E AJ Green vai deitar por cima de todo mundo. Eu sou muito fã do Miami Dolphins, só pra deixar claro. Ah, que pena, Juan, sinceramente. Eu sou muito fã. Como que tá o Dolphins nessa temporada? Dolphins ganhou uma partida e perdeu duas. Ah, só que aí que tá. Aí que tá, o seguinte, Cincinnati também ganhou uma e perdeu duas, só que os adversários... É o desempate. Os adversários de Cincinnati realmente foram mais difíceis do que de Miami. Então eu acho que... Eu tenho certeza, os dois ganham do Saints. Não ganham. Infelizmente. Não. Eu acho que só Cincinnati. Saints vai ser 0-16 essa temporada. Vai nada, acredita nos meninos. Bom, e pra fechar aqui a parte de NFL, diga como está a classificação, os melhores, os piores... Bom, então, eu vou começar aqui falando da AFC East, que é o primeiro lugar sempre. Vai ser New England Patriots, tem 3 vitórias e 0 derrotas. Pra variar. É, não tem nem como, e ainda tá sem Brady, que volta na próxima rodada, aliás. Aí vai ser apelação. Aí no segundo lugar tá o New York Jets, pasmem. Aí terceiro lugar Miami Dolphins e quarto lugar Buffalo Bills. Aí na AFC Norte a gente tem Baltimore Ravens 3-0, 3 vitórias e 0 derrotas. Pittsburgh Steelers, 2 vitórias, 1 derrota. Cincinnati Bengals, 1 vitória, 2 derrotas. E Cleveland Browns, que consegue ser pior que Miami Dolphins, 0 vitórias e 3 derrotas. Meu Deus. Aí na AFC South, a gente tem Houston Texans com 2 vitórias e 1 derrota. Tennessee Titans em segundo com 1 vitória e 2 derrotas. Terceiro, Indianapolis Colts, 1 vitória e 2 derrotas. E Jacksonville Jaguars, 0 vitórias e 3 derrotas. E pra terminar, a AFC, a gente tem Denver Broncos em primeiro, com 3 vitórias, 0 derrotas. Kansas City Chiefs em segundo, com 2 vitórias, 1 derrota. Terceiro, Oakland Raiders, com 2 vitórias e 1 derrota. E o por último, San Diego Chargers, 1 vitória e 2 derrotas. Bom, e antes de fechar aqui o arquibancada, vamos falar de UFC rapidinho, viu? O Max Holloway critica José Aldo, diz que já ferrou o Ultimate em muitas oportunidades, Matheus. Olha, não sei por que, que ele disse isso. O José Aldo já fez muito pelo evento, já quis fazer mais e o próprio evento não permitiu, como ele, na época que o José Aldo era campeão e o Anthony Pérez era o campeão dos leves. Do leve, isso. É, eles queriam uma super luta, porém o Dana White disse que se o Aldo quisesse... Isso, palavras do Aldo, segundo o José Aldo. Que se o José Aldo quisesse lutar com o Pérez, deveria largar seu cinturão. Ele preferiu se manter campeão da categoria e agora com o Conor McGregor, ele mantém o cinturão dele, vai lutar com o Ed Alvarez. Eu acho que isso que tá errado, o McGregor... Esse Dana White é um verdadeiro palhaço. Eu tava vendo um dia desses os números do José Aldo contra os números do McGregor. É impressionante a diferença. O José Aldo, nos números, e dentro do octógono também acho melhor do que o Conor McGregor. Em compensação, os 5 maiores pay-per-view da história do UFC, em 4 deles o Conor McGregor estava. É isso que eu ia falar. Ou seja, fica a dúvida aí. Eles querem bons lutadores ou eles querem lutadores que dê audiência? Eles querem fazer do UFC um esporte ou fazer do UFC um circo, olha, um depois show? Do contrato com a Reebok de exclusividade de patrocínio, ridículo. Ficou óbvio que eles só querem dinheiro. Foi um tiro no pé esse contrato com a Reebok. Por isso que eu acho que os lutadores deveriam deixar o UFC e ir pro Bellator, Rizin, qualquer outro evento. O Bellator, inclusive, que fez um post, não sei se você viu, Matheus, falando, convidando o José Aldo a lutar pelo Bellator e já chegar lutando pelo cinturão. Já convidaram ele a fazer uma luta e falaram, o MMA não vive só do UFC, venha para o Bellator e venha crescer junto com o Bellator. Se eu fosse ele, eu aceitaria. Eu também aceitaria, eu acho isso muito legal. O UFC, realmente, nos últimos anos, tá deixando a desejar e muito. Eu gostei dessa pauta aí que você abordou, hein, Arthur? Sobre essa questão espetáculo ou luta. Vamos debater amanhã. Os irmãos Fertitta perceberam isso e venderam na hora certa. Pois é, se tivesse mais tempo a gente ficava exatamente aqui mais um tempo. Amanhã nós isso debatemos, vamos chegando a mais um final de Arquibancada Mackenzie. Vamos às despedidas da bancada. Matheus Veloso, uma boa noite, muito obrigado pela participação. Boa noite, Luiz, boa noite, bancada, boa noite, Flávio Rangel, boa noite, ouvinte, Forza Napoli. Felipe Kobayashi, boa noite, muito obrigado pela participação. Boa noite, Lulinha, boa noite, Flavião, boa noite, ouvinte, até a próxima. Juan Mendes, uma boa noite e muito obrigado pela participação e você está acompanhado, não é mesmo, Juan? É mesmo, eu estou com um bombom aqui do lado, mas vamos nos despedir, um abraço bancada, um abraço a todos. Muito bem, só para contextualizar o ouvinte, a acompanhada de Juan Mendes é Amanda Maciel. E olá, agora Ana. Sim, temos Arthur Garbor, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Luiz, obrigado, bancada, valeu, Flavião, até a próxima e é nóis. Muito bem, e por último, mas não menos importante, temos... Diego, muito obrigado pela participação, Diego, uma boa noite. Muito obrigado, Luiz, boa noite, bancada, boa noite, Flavão, boa noite, fã de esporte e até mais. Muito bem, aproveito para me despedir, mas sem antes agradecer Flávio Rangel pela sonoplastia e Rafaela pela produção. Me despeço, fico por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima!